Ajuda-me agora, para que eu te ajude depois. Não me relegues ao esquecimento, nem me condenes à ignorância ou à crueldade. Venho ao encontro das tuas aspirações, do teu convívio, da tua obra. Em tua companhia, estou na condição da argila nas mãos do oleiro. Hoje sou apenas sementeira, fragilidade, promessa. Mas amanhã eu serei tua própria realização. Corrige-me com amor. Quando a sombra do erro me envolver o caminho, para que a confiança não me abandone. Protege-me contra o mal. Ensina-me a descobrir o bem onde estiver. Não me afastes de Deus. Ajuda-me a conservar o amor e o respeito que eu devo às pessoas, aos animais e às coisas que me cercam. Não me negues o teu carinho, a tua paciência, a tua boa vontade. Tenho tanta necessidade do teu coração quanto a plantinha tenra precisa da água para viver e prosperar. Dá-me a tua bondade e eu te darei minha cooperação. De ti depende que eu seja pior ou melhor amanhã.